O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncias contra o prefeito de Senhora do Porto, município da comarca de Goiães, e também contra o prefeito de Lagoa da Prata, na região centro-oeste do estado. Conforme apurado, eles firmaram contratos para prestação de serviços sem licitação. Segundo a Procuradoria de Justiça especializada no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais, em 2012, o município de Senhora do Porto pagou mais de R$ 6.500 a uma empresa contratada para prestar serviços de telefonia móvel sem licitação. No início de 2013, o prefeito que se elegeu para o mandato de 2013 a 2016 denunciou ao Ministério Público que o prefeito anterior já havia cancelado o contrato para os serviços de telefonia, resultando em multa de R$ 28 mil para o município. Além disso, os celulares não estavam disponíveis na prefeitura, embora o contrato previsse a incorporação dos aparelhos ao patrimônio do município. Em Lagoa da Prata, o prefeito e o secretário municipal de administração também contrataram sem licitação um escritório de advocacia para prestar consultoria por 4 meses ao custo de R$ 52 mil. O Ministério Público destaca na denúncia que os dois formalizaram o contrato cientes de que o escritório não detinha notória especialização, desrespeitando o que estabelece a lei em caso de inexigibilidade de licitação. Porém, segundo a denúncia, os serviços demandados pela Prefeitura de Lagoa da Prata são rotineiros, não exigindo atuação especializada. O Ministério Público afirma que o correto seria a abertura de processo licitatório, conforme prevê a Lei de Licitações, e argumenta ainda que a Prefeitura dispõe de assessoria jurídica própria. Caso a administração não tivesse condição de atender a demanda, a solução seria ampliar o quadro de advogados para se adequar às necessidades locais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.